No final da tarde de ontem, por volta de 17 horas, equipes da Polícia Civil do Grupo de Diligências Especiais da 6ª SDP, em patrulhamento por Santa Terezinha de Itaipu, efetuaram abordagem a um Astra com placas da cidade de Novo Hamburgo, conduzido por Everton Bogado Damin, de 21 anos. No interior do veículo, os policiais localizaram cerca de 30 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ao checarem a documentação do veículo, nada constava, mas os policiais perceberam sinais de adulteração no chassi do automóvel. Desta forma, o Astra foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. As 30 caixas de cigarros foram entregues na Delegacia da Receita Federal e o veículo encaminhado para a perícia, que vai constatar se realmente o automóvel é dublê ou trata-se apenas de uma situação de adulteração por acidente. Everton Bogado Damin foi autuado pelo crime de receptação, artigo 180, e encaminhado à cadeia pública Laudemir Neves, onde aguarda decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.